Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo. O espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações. A sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que o Senhor te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Você está ouvindo o programa Caminho Santo e nós temos uma palavra de Deus ao teu coração. Você sabia que Deus te ama profundamente? No livro de Cântico, capítulo 7, no verso 10... a Bíblia diz: eu sou do meu amado, e ele tem saudades de mim. Jesus é aquele que sempre vai ter saudades de você. Ele quer ter comunhão com você, ele quer ter um relacionamento melhor, ele quer ter diálogos com você, ele quer ser o seu amigo. Assim como Deus, ele, na viração do dia, e ali no Jardim do Éden, ficava conversando com Adão e Eva, ele também, da mesma forma, quer ter esse relacionamento comigo e com você. Jesus deixa escrito no livro de João, capítulo 6, no verso 37, todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora. Eu não sei como tem sido a sua vida, como tem sido o seu caminhar, que tipo de situações você se envolveu, mas o Senhor manda te dizer no dia de hoje, ele tem saudades de você. Que você possa, o quanto antes, voltar para os caminhos do Senhor, correndo para a igreja, ou mesmo na sua casa, fechar a porta do teu quarto, como diz a palavra do Senhor, e ali, você e Deus, orando, falando: Senhor, eis-me aqui, estou de volta. Eu quero ter de volta o relacionamento, eu quero ter de volta a comunhão que eu tinha contigo, porque o Senhor, no dia de hoje, te diz: eu sou do meu amado e ele tem saudades de mim. As nossas portas a toda sorte de excelentes frutos, novos e velhos. Se você quer abundância, se você quer novidade, se você quer de volta a paz que só o Senhor Jesus sabe dar, volte-se para o Senhor Jesus. Entregue-se de novo a ele, e ele vai consertar todos os problemas da tua vida. Nós vamos orar com o pastor Hélder. Desde já, receba a bênção de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Grande e santo seja o nome de Deus. A ti, Senhor, toda honra e toda glória, pelo século dos séculos. Amém. Pai amado, nós nos colocamos diante do teu altar, porque sabemos que a oração significa oxigenar o espírito. Assim, Deus, traga o maná deste dia, traga a provisão necessária para que vivamos de uma vida plena e repleta das tuas bênçãos. Livra-nos, Deus, das tentações, das ciladas, do mal, e faça-nos, Deus, que andemos em conformidade com teu querer, porque agindo, Senhor, quem impedirá? Manifeste, Senhor, a tua cura, a tua bondade, o teu amor, a tua unção que quebra todo jugo. Eleve o teu povo, Senhor, a viver repleto da tua graça, a viver repleto da tua bondade, entendendo e crendo que o Senhor é melhor e maior, e agindo o teu nome, quem impedirá? Assim, meu amado, nós abençoamos a sua vida e a sua família, que o Senhor possa te trazer uma compreensão maior do reino de Deus e da justiça do Senhor. Porque Deus é o Deus de toda aliança perfeita, e nada e ninguém pode impedir o mover de Deus. Nós te abençoamos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora quer paz. A verdade.

fique na paz. Derrame, Senhor, a graça e a glória de Deus, e que cada um seja um adorador, porque não existe adoração sem alegria, não existe adoração sem um coração de fato e de verdade, humilde, curado e quebrantado. Que Deus te ensine a ser um verdadeiro adorador, que o adore em espírito e em verdade, em tempo todo, na presença do Senhor, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos estudando a expressão anda na minha presença e ser perfeito. Por que que vale a pena eu andar na presença de Deus? Queridos, a Bíblia diz aqui em Gênesis capítulo 17, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aos 75 anos, Abraão tem uma experiência com Deus, começa a andar ali com Deus, faz altares, invoca o nome do Senhor, procura agradar ao Senhor. Quando tem uma dificuldade, ele corre aos pés do Senhor. Ele teve uma dificuldade quando o seu sobrinho Ló foi sequestrado juntamente com seus bens. Em Gênesis 15 diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e lhe disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. E isso aqui é quando ele foi pelejar ali contra os reis, eram 5 reis que tinham ali sequestrado Ló. E ele, com 318 homens, enfrenta um exército lá de 5 reis. E Deus lhe dá a vitória, ele traz de volta Ló, ele traz de volta os bens, os despojos. Mas ele, durante esse período, ele enfrentou muitas dificuldades. Mas, a partir daquele encontro que ele teve com Deus, ele decidiu no seu coração, ele decidiu na sua vida: eu vou ficar pensando em Deus constantemente. Eu vou procurar pautar a minha vida com honestidade, com integridade, com retidão. Deus, aqui no capítulo 17, ele faz com Abraão uma aliança. Ele falou para Abraão ali fazer um cortezinho no seu prepúcio, que ali seria uma aliança entre a casa de Abraão, a descendência de Abraão e Deus. Disse assim: disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das tuas gerações, e esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circuncidareis a carne do vosso prepúcio, será isso por sinal da aliança entre mim e vós, e o que tem 8 dias será circuncidado entre vós, todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido em casa como comprado a qualquer estrangeiro que não for da tua estirpe, com efeito será circuncidado, nascido em tua casa e o comprado por dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, será aliança perpétua. E aí, o que acontece quando esse homem na sua vida decide: eu vou fazer uma aliança. Qual aliança? Eu quero andar com Deus, eu quero pensar em Deus, eu vou ali ir no supermercado, glória a Deus, empurrando o carrinho, escolhendo comprar leite, comprar feijão, comprar papel higiênico. Deus, louvado seja o teu nome, vem comigo, Senhor, o Senhor é maravilhoso. Estou ali pagando a gasolina no cartão, no posto de gasolina. Senhor, louvado seja o seu nome, obrigado porque o Senhor me dá um carro. Está andando de ônibus? Deus, obrigado porque eu não estou a pé, estou andando de ônibus aqui, ó, ou em pé ou sentado, mas louvado seja Deus, eu não estou tão cansado como se fosse andar a pé. Deus, obrigado porque eu tenho esse chinelo aqui, ou tenho esse tênis, ou tenho um sapato. Deus, melhor ainda, ó, obrigado porque eu tenho minhas pernas. Senhor, estou numa cadeira de roda, mas louvado seja o teu nome, porque o meu pulmão ainda emite ar para minha boca, e eu posso falar: louvado seja o nome do Senhor. Porque mesmo que meu corpo esteja aqui, ó, numa cadeira de rodas, Eu andando na tua presença, Senhor, eu vou em breve estar nos teus braços. E lá as ruas são de ouro, mar de cristal. Ó, cadeira de roda ficou para trás. Deus, eu vou estar nos teus braços. Querido, qualquer que seja a situação da tua vida. O apóstolo Paulo fala assim: eu sei viver tanto em fartura como em escassez. O Senhor me deu tanto, eu tenho em abundância quanto eu viver em dificuldade. Porém, em todas essas coisas eu sou mais do que vencedor. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Medite lá Filipenses capítulo 4, como era a vida do apóstolo Paulo. Ele sabia estar na bênção quando também estar no fogo ali na fogueira. Mas Abraão, ele decidiu andar com Deus. E a Bíblia diz, Gênesis capítulo 24, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Abraão, pelo fato de andar na presença de Deus, a Bíblia diz, Deus em tudo o havia abençoado. E Gênesis capítulo 25, no verso 7, diz assim: foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Ou seja, durante 100 anos, Abraão andou com Deus. Durante 76 anos, porque aos 99, Deus vira para Abraão e fala assim: anda na minha presença e ser perfeito. 76 anos, Abraão andando ali firmemente com Deus, com unhas e dentes. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos. Expirou Abraão, morreu em feliz velhice, avançado em dias e foi reunido ao seu povo. Morreu em feliz velhice. Queridos, eu quero morrer em feliz velhice, mas eu queria mesmo que Jesus viesse arrebatar a sua igreja, mas que antes o mundo inteiro fosse salvo. Como isso... eu acho que não vai acontecer, porque mesmo porque tem o joio e o trigo, que o Senhor tem que separar no dia ali da grande ceifa, mas eu quero viver em feliz velhice. Nós continuaremos estudando amanhã o que significa andar na presença de Deus, e você vai ver que vale a pena. Deus te abençoe, até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Você vai ouvir agora Pastor Helder Rodrigues. Santo e bendito seja o nome de Deus, meus amados. Vamos meditar na palavra do Todo-Poderoso, aonde há vitória, sabedoria, discernimento, livramentos, e é por meio dela que nós somos libertos. É por meio dela que somos purificados. É por meio dela que temos esperança e exortação no Senhor e para o Senhor. Provérbios capítulo 4, verso 6. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Use tudo que você possui, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Então, viver a palavra de Deus é simplesmente crer nela e obedecer. Veja que a própria sabedoria nos dá a orientação. Ela diz: procure obter sabedoria. Eu tinha meus 15 anos de idade, 16 anos, e tinha muita vontade de dirigir. Eu obviamente não dirigia porque era de menor de idade. Mas eu observava atentamente como meu pai dirigia, a forma como ele tirava o pé da embreagem, a velocidade que tirava o pé da embreagem, como ele passava a marcha e assim por diante. E aí eu já com meus 17 anos, meu pai falou: vou te ensinar, filho, a dirigir para tirar a carteira quando tiver 18. E para minha surpresa, e mais ainda do meu pai, no primeiro dia que eu fui dirigir, eu não deixei o carro morrer. Por uma razão muito simples, eu observava atentamente como dirigir e aprendi pelo menos um pouco de como deveria dirigir. Então, quando nós nos atentamos para algo, observando,

Deus dá sabedoria. Você precisa de sabedoria para viver, para evitar problemas, para se desvencilhar dos problemas quando eles surgirem, te dá conhecimento. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, uma vez você tendo conhecimento, você vai sair das tribulações. No livro de Provérbios diz: o justo é libertado da angústia em função do conhecimento. Como é importante você conhecer a Bíblia, amados. Você conhecendo a Bíblia, você vai se livrar de muitos problemas. E diz ainda que ele dá prazer ao homem que lhe agrada. Como é gostoso você comer uma comida e se sentir satisfeito, você comprar algo e se sentir satisfeito, você ter alegria de viver. Isso aqui que Deus está te garantindo. Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Mas ao pecador dá trabalho. Você já viu aquelas pessoas que têm muitas coisas, mas não desfruta do que tem? Misericórdia. Deus, ele quer essa bênção para mim e para você. E como você agrada a Deus? Esta é a vontade do Senhor, a vossa santificação. 1 Tessalonicenses fala esse versículo lá. Então, que Deus te abençoe, que você se santifique. E como poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Salmo 119, 9. Que Deus te abençoe. Fique você na paz do Senhor Jesus. Lembramos o endereço do nosso site, pregaçõesevangélicas.com.br. Deus te abençoe. Até o programa de amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Caminho Santo. Nós estamos, mais uma vez, terminando o programa Caminho Santo para a glória dele. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por isso estamos alegres. Que você possa, cada vez mais, meu amado, se entregar neste caminho maravilhoso do nosso Deus, fazendo a vontade do Senhor, que é perfeita e agradável. Se fortaleça diante dele e você será impactado e inundado diante do Senhor. Eu te abençoo e rogo que Deus te dê mais e mais graça. Acesse o nosso site pregaçõesevangélicas.com.br. Interaja conosco. E eu deixo o último versículo aos amados. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Leia, ame e obedeça a palavra e será surpreendido. Quanta sabedoria Deus te dará. Fique na paz e até a semana que vem. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.